gosto de maracujá, eu gosto de beber chá, eu gosto de... eu gosto de quê? Sei lá. Quando estou lá, não estou cá. Quando estou cá, não estou lá. Eu vou cavar com uma pá. Eu vou, hein, eu vou, hein, o quê? Pinto pi. Pupas! Pupas!